nigga. Tantas brigas sem necessidade, quantas vezes nossa vaidade tomou conta e falou mais alto do que as verdades. Talvez te faltou maturidade, ou se pá foi erro da minha parte. Nem sei mais se o nosso santo bateu a finalidade. Diz que não ama ninguém, surta se me vê com alguém. Tá tudo bem, mas na madruga cê espera a notificação de quem. Fala que volta e não vem. Orgulho é foda, mas na minha presença ela sempre se sente tão bem. Crime que tesão, tá na discussão, tudo é reciprocidade. Amo ouvir seu som, gemendo meu nome, ela faz só por maldade. Pede que eu mando na cama e só obedece. Esquece seus problemas lá fora, relaxa e goza, tudo que você merece. Revisa a sensação de poder, só quer alguém que te fode bem. No meu quarto, na sala ou na Benz, me diz se não for eu vai ser quem. Vai pegar daqui, ninguém mais tem, de lingerie vermelho é quente. Curte o momento que eu trouxe pra gente. Diz que não ama ninguém, surta se me vê com alguém. Tá tudo bem, mas na madruga cê espera a notificação de quem. Fala que tantas brigas sem necessidade, quantas vezes nossa vaidade tomou conta e falou mais alto do que as verdades. Talvez te faltou maturidade, ou se pá foi erro da minha parte. Nem sei mais se o nosso santo bateu a finalidade.